Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimuse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 30 e a expressão de hoje é... Quero tirar fotos mais um pouco. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana está tirando fotos com o Kenta, um primo da Sakura, em um lugar de onde se tem uma bela vista do Monte Fuji. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 30. A expressão de hoje é... Quero tirar fotos mais um pouco. Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura disse: Ameda. Começou a chover. É uma interjeição usada para demonstrar surpresa. Ame significa chuva. Da é a forma casual de des, que encerra uma sentença de modo polido. Isoide kaerimashou. Vamos voltar depressa. Isoide é a forma T do verbo isogimasu, apressar-se. Kaerimashou significa voltar para casa. Neste caso, mas em kaerimasu, voltar, foi substituído por machou. Machou é uma expressão usada quando se propõe fazer algo juntos. Na lição 16, aprendemos que, usando a forma T dos verbos, podemos dizer que fazemos diferentes ações de maneira sucessiva. É o caso de isoide? Basicamente, sim. Mas existe uma diferença de nuance. Na lição 16, uma ação se seguia à outra. Neste caso, duas ações ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, não é o caso em que eles devem se apressar primeiro para depois voltar. Na verdade, essa expressão significa que eles devem voltar se apressando ao mesmo tempo, ou seja, voltar depressa. Como neste caso, pode-se usar a forma T para expressar como ocorre a ação indicada pelo verbo que se segue. Vamos voltar ao diálogo. A Ana disse: Chotto matte kudasai. Por favor, espere um momento. Chotto significa um momento, um pouco. Matte é a forma T do verbo matimasu, esperar. Acrescentando-se kudasai, por favor, faça um pedido. Mouskoshi shashin o toritai desu. Quero tirar fotos mais um pouco. Essa é a nossa expressão de hoje. Mouskoshi significa mais um pouco. Skoshi significa um pouco. É um modo mais polido de se dizer chotto, que tem o mesmo significado. Shashin significa foto. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Toritai significa quero tirar fotos. Neste caso, substitui-se a parte mas em torimasu, tirar fotos, por tai. Usando-se tai, pode-se expressar o que se quer fazer. Des. Encerra uma expressão de modo polido. Agora vamos praticar a expressão de hoje. Quero tirar fotos mais um pouco. Mouskoshi shashin o toritai desu. A Ana não quer ir embora, mas o Kenta está preocupado e diz... Ame ni nuretara, kaze o hiku yo. Se você se molhar na chuva, vai pegar um resfriado. Ame significa chuva. Ni é uma partícula que, neste caso, indica uma causa. Ela indica que chuva é a razão pela qual você vai se molhar. Nuretara significa se você se molhar. Consiste de... Nureta, a forma ta do verbo nuremasu, molhar-se, e ra, a forma ta combinada com ra, ou seja, tará, indica uma condição. Portanto, nuretara significa se você se molhar, e é uma expressão de suposição. Usando-se verbos na forma ta com da, ou seja, dizendo-se tará, pode-se expressar uma condição, certo? Muito bem. Kaze é resfriado, gripe. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Hiku é a forma do dicionário do verbo hikimasu, pegar um resfriado. É uma expressão casual. Yo é uma partícula colocada ao final de uma sentença quando se diz algo que quem ouve ainda não sabe. Essa partícula pode ser usada quando se dá um conselho ou se pede a atenção de alguém, como neste caso. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos tará, que indica uma condição. Na lição 29, havíamos aprendido a partícula to, que também indica a condição. Será que a professora poderia explicar a diferença entre elas? Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, tanto tara como to indicam uma condição. Quando algo ocorre de acordo com alguma circunstância, usa-se tara ou to para estabelecer a condição. No entanto, comparando-se com tará, o uso de to é limitado. Usa-se to para demonstrar que algo sempre ocorre de acordo com certa condição, como leis da natureza, hábitos ou resultados esperados. Portanto, usa-se essa partícula, por exemplo, para dizer: se você pressionar, a luz se acende. Neste caso, to conecta a condição se você pressionar oshimasu e o seu resultado, a luz se acende tsukimasu. Portanto, usando-se to, podemos dizer osu to tsukimasu. Neste caso, também se pode usar tará oshitara tsukimasu. Por outro lado, a partícula to não pode ser usada quando expressamos nossa intenção depois de estabelecer uma condição. Além disso, também é preciso usar tará caso, depois de se expressar uma condição, convidamos alguém a fazer algo ou expressamos um pedido ou desejo. Portanto, usa-se tará em expressões como 雨が降ったら帰りましょう. Vamos voltar para casa se chover. A expressão tará pode ser usada em mais situações do que a partícula to. Portanto, caso você não tenha certeza de qual usar, é mais seguro escolher tará. Este foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Esse é o som de um trovão, não é? Em japonês, esse som é descrito assim. Gorogoro. A expressão gorogoro também é usada para indicar que um gato está ronronando ou que um grande objeto está rolando. Agora, a que você acha que a próxima expressão se refere? Korokoro. Um passarinho cantando? Não. Korokoro indica que um objeto pequeno e leve está rolando. Portanto, podemos dizer que uma castanha ou uma pedrinha rolam korokoro. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Parece que existem muitos dizeres sobre o tempo no Japão. Por exemplo, se o pôr do sol for bonito, o dia seguinte deve ser ensolarado. Mas se um arco-íris aparecer de manhã, deve chover mais tarde. Este é o fim da lição 30. A expressão de hoje foi... もう少し写真を撮りたいです. Quero tirar fotos mais um pouco. Na próxima lição, a Ana vai visitar a avó da Sakura. Até lá!